da fama a teatru. Livre, ingresso na 17 e decolagem, vem turno 40 graus com 07 nós, o Guardião 03, ajuste 1014. Guardião 03, 140 graus com 07 nós. Guardião 03 decolado ao 07, controle agora em 119 decimal 35, tem um voo, bom dia. 119.35, prata, regresso. Controle Salvador, Guardião 03. Guardião 03, mantenha-se em condições visuais, reporte na final para pouso em Amaralina. Ok, manterá condições visuais, informando o senhor, Guardião 03, o avião ele vai estar em patrulhamento. É, no eixo Amaralina e Itapuã, mantendo entre 500 e 200 pés, na linha do litoral. Guardião 03. Papango Romeo Golf Victor, chama agora Centro Recife na frequência 12685, ATM 12545. Eu volto 5245, obrigado, Golf. É 12685, Romeo Golf Victor. Tango Eco, Sierra Tango, serviço radar terminado, 0,5 milhas, nordeste de Salvador, mantenha nível 070, através da posição Conde, chame controle e Aracaju na frequência 120.3, Eco Sierra Tango. Bom dia, prossiga. Bom dia, estou operando o solo de retirada. Não foi entendido? O solo já opera nesse horário? Eu pedi autorização para o senhor. Sim, 121.9, está 371, mas mesmo assim aguarde, só confirmando o nível 340 para Guarulhos, não é isso? Olha, se o senhor puder coordenar o 380 direto, agradeço. Gente, só se for agora, 380 para Guarulhos e da Eldinera a saída. Ok, obrigado. Tiago 6514, acionando identificação, autorizado chegada ao ar e desço para nível 050. Informo que o estimado para a abertura da pista é os 30, largue logo 6514. Olha o portal 9990, bom dia. 9910, é o seu identificação, autorizado, chegada Mari, desse mantém a nível 05060, total 9910. Informo que o estimado para a abertura da pista é os 30 total. Total 9910, copiou o controle? Afirmativo, autorizando até 0620, total 9910. Informo que a abertura da pista será realizada só às 30, total 9910. Ok, estamos cientes e planejados para chegar nesse horário, total 9910. Olha o logo 6514. Informo que a abertura será realizada às 30, largo logo 6514. Olha o logo 6514, informe estimado para Porto Salvador. Para Salvador, e outro uísque 50, decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119, decimal 35, código 5501. Planejamento correto, decolagem a partir dos 30, reposto para o posicionamento. Salvador, bom dia, gol 1795, possui Juliette. Voo no 705, ação identificação, autorizado chegada a Bonfim, prepara e espera na posição Bonfim, no nível 070. Informo que a pista abrirá aos 30, número 3 na aproximação. Partiu então. É só gentileza aí, coordena com o Recife, que Recife pediu pra gente acelerar, que é seu número 1. E agora só informa que é o número 3, aí fica uma coisa meio difícil, né? Ninguém se entende. Quem mudou? É o gol 9795. Estranha muito o Centro Recife estar dando número de pouso em Salvador. É, pra mim é estranho, meu amigo, mas foi o que ele me pediu, pra acelerar o máximo, que é ser o primeiro na aproximação em Salvador. Então o senhor desconsidera a informação. É, agora eu já desconsiderei. Total 9910, prepare, espera aí, tape nível 060, informo que a abertura da pista será aos 30, número 2 para pouso. Afirmativo, está ciente, total 9910. Leão 03, informa, confirma, está mantendo 200 pés, né, Guardião 03? Confirme para o Guardião 03. Firma atitude, 200 pés. 400 pés, na vertical, na boca do rio. Sim. Já confirme? Já tem o Guardião 9 na nossa frente para início do pushback. Positivo. Positivo. Já estamos prontos. Temos condições de iniciar os 25 para iniciar a decolagem aos 30. Ok, Cid. Logo 65, no 4, estamos em razão descida. Está descendo a 1.400. Sim. Total 9910, estamos em razão descida. 1.500, certo. Sim, mantém a máxima razão descida, 1.500, fecha por minuto, total 9910. 9910. Autorizada, resposta para o táxi, com 3171, né? 3171, resposta táxi. Serviço radar terminado, 50 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível 080, na posição coral, chame controle Ilhéus, na frequência 120.1, para Patanguaça, Golfo CA. Vários Lago 6514, confirme, realizando espera na posição ITAP zero, nível 050. Iniciando agora a ordem ITAP, cruzando 1-1-0 para o 050. Informa o tráfego realizando espera na posição ITAP, cruzando nível 100 para nível 050, é o Boeing 727-200 da Vargas Log. Afirmativo, paciente, estamos com o tráfego no TCAS, ok? Sim. Controle, Salvador, muito bom dia, vou 1804, passando 160 para o 710, mostra prevista em Monte. Gol 1804, acendo a identificação, previsto duas esperas na posição Bonfe, número 4 para aproximação em Salvador, desça e mantenha nível 080, Larg Log 1804. É o gol 1804, descendo para o 080, 2 horas, encontro previsto, centro da Juliette. Gente, gol 1804, corrigindo. Controle, gol 1804. Boa noite, 04, torcida. Confirme o procedimento visto em uso em Salvador. LS, X-Ray, Cell Glide, os primeiros 90 metros impraticáveis. Gol 1804. Graças, 1804. Iniciando a órbita total 9910. Ciente, total 9910, desceu restrito a nível 060. Está previsto uma órbita em TAP. Afirmativo, uma órbita em TAP, total 9910. Zulão 65 no 4, confirma bicada. A bicada está com 310 nós. Reduz a velocidade para 1.709, largo logo 65 no 4. Reduzindo para 1.709, largo logo 65 no 4. Sobe 65, ONU 4, reduz a velocidade para 1.809 nós, abandone e espera na posição de TAP, continue a aproximação, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, seu glide da 1.0, varig log 65, ONU 4. Prepare-se para realizar pouso após os 3.0, varig log 65, ONU 4. Preparando após os 3.0. Descendo para 2.000, abandonando o TAP para a posição dona e ali é 100 graus da posição do zero, lote 99.10, redução para 1.809. Desse mantém a nível 050. Para 050, reduzindo para 180 total. ONU 7, ONU 5, desça para nível 060. 060, ONU 7, ONU 5. ONU 804, desça mantém a nível 070. Para o 070, ONU 804, a iniciar ordem bom. A 9910, restauração para sequenciamento, complete curva à esquerda para o 060, total 9910, teu limite é o curso localizador. Afirmativo esquerda 0620, limite para o curso localizador, total 9910. Saltema, o galeão. 40, total. No 7 no 5, desce mantém a nível 050, reduz a velocidade para 1.809 nós, gol no 7 no 5. 050 reduzindo, gol no 0 no 5. Gol no 7 no 5, abandona espera em bonce, preparação para sequenciamento, curva direita para o 240, seu limite é o curso do localizador, gol no 7 no 5. Ok, direita 240, limite é o curso, desce para 5.000, gol no 7 no 5. Ponto de espera da Charlie, o QNH 1015, no ponto de espera, Chimitou, ano 8, desse Palmeiras. Positivo, táxi para o ponto de espera da Charlie, 18.000 no ponto de espera, 1015, obrigado, 3171. Solo, gol 9642, bom dia. Bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Poderia confirmar a informação que eu não tenha a disponibilidade da pista em uso, ou a extensão da pista, por gentileza? Vai ser atualizado agora os 30, que apenas os primeiros 90 metros estão impraticáveis. Positivo então, vai aguardar a atualização. Quando puder, coordenar o 410 Recife para o 1642. Presente. O 1-7 não sei. Dirigindo 4.000 total, 9910. Papar 9910, autorizado 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-5, autorizado ILS, seu glide, reporte estabilizado, total 9910. Até 2.000, reportaremos estabilizado, total 9910. 0, câmbio 8179. 04 autorizado, abandono de órbita, reassuma a navegação, voe na proa de pelo, gol no 804, desse mantém a nível 060. Para o 060, abandono de órbita autorizado, vai voar na proa de pelo, gol no 804, reassumindo a navegação. Para o log 65, não quase estabilizou? Estabilizando, ILS, quase estabilizou. Sim, completo final ILS, é o Glide Torre 118, decimal 6, vai log 65, 114. 862, já passou, obrigado. Grande Salvador, gol 1897, formação quilo, tá cruzando 14.400 por 120. Gol 1897, ação de identificação, autorizado via chegada a Bonfi, desse mantém a nível 070. Via Bonfi, abandona espera sobre a Lagoinhas, 470. De pista livre, primeiros 90 metros estão fechados. Gol no 7, 1 no 5, curva à esquerda, proa 220, limitado pelo custo localizador. Esquerda 220, limite ao lock, mantendo 5 mil, gol no 7, 1 no 5. Gol no 7, 1 no 5, desce para 3 mil pés, ajuste 1 no 0, 1 no 5. 6 mil, finiquinho. No 4, tem livre pouso na pista 10, 120 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão no 0, log 65 no 4. Só 3171, decolado aos 32, semicontrole 1935, bom dia. Obrigado, bom dia. Treinado, gol no 897. 897. Estou falando, bom dia. 3171, da pistão decolado na DAEL, cruzou 1510. 31171, no contato radar na decolagem, saída da EL, suba nível 380. Você, sobe 380 na da EL, 3171, pode voar da EL. 3171, autorizado, direto da EL, tá 3171. Direto da EL, 3171. 715 para o localizador curva esquerda, proa 150, gol no 715. Esquerda 150, gol no 715. Tingindo 060 no 804. Gol no 804, reautorizado nível 040, reduz a velocidade para 2, 1809, nós, gol no 804. 040, 180 nós, no 804. 35, código 5502. Autorizado 32.